Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. É bom estarmos juntos mais uma vez. É bom podermos louvar o nosso Deus juntos. É bom poder ouvir a palavra do Senhor. Nos edificarmos mutuamente. Como é bom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de João. E eu quero falar hoje sobre o tema andando como Jesus. Jesus foi o maior exemplo de retidão, de perfeição, de caráter que houve debaixo do sol. E os seus discípulos, os seus seguidores precisam refletir a Jesus. Nós precisamos fazê-lo. Isso fará com que o evangelho que pregamos ganhe vida. Às vezes a gente fala, mas não vive. E as pessoas percebem isso. Mas quando a gente faz, fala e faz e pratica, as pessoas olham para mim, para você e diz: esse é diferente, esse homem ou essa mulher se parece com Jesus. Eu queria que ele refletisse sobre você sobre o capítulo 1. E a gente vai até o versículo 14 do capítulo 2. Hoje à noite eu quero falar sobre o amor ao mundo, é outro assunto para hoje à noite. Mas eu gostaria de falar especialmente sobre o que diz desde o versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 14 do capítulo 2 de 1 João. Então você deve manter sua Bíblia aberta aí. Ao invés de fazer como costumeiramente faço, ler primeiro o texto e depois a gente falar, eu vou falar à medida que eu ler. Então eu começo a introdução da nossa palavra nesta manhã, fazendo menção, e eu acho muito importante, do que a gente lê no Evangelho de João, quando Jesus faz a oração sacerdotal. Por várias vezes eu tenho lembrado os irmãos a respeito desse assunto. Mas eu entendo que vale a pena repetir, porque foi muito importante. Um dos momentos para mim mais profundos foi quando o nosso Senhor, ele ora por ele mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos, depois ele ora por aqueles que haveriam de crer a partir da pregação dos seus discípulos. E para mim o mais profundo é que quando Jesus ora por aqueles que aceitariam a Jesus a partir da pregação dos seus discípulos, é o que Jesus ora. Ele ora pedindo: Pai, que eles sejam um, como eu sou um, ó Pai, contigo. Ele ora para que o povo de Deus fosse um povo amoroso, que se amasse mutuamente. Essa é a oração de Jesus, que nós nos amássemos, que nós fôssemos de fato um. Depois a gente vai para Atos, no capítulo 4, e a gente vai perceber que a igreja primitiva vivenciou isso. O texto diz que era um só coração e uma só alma. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e não consideravam o que tinham, que era seu próprio, mas é de todos, compartilhavam de tudo. O que eles queriam, na verdade, era estar sempre juntos. Eles se amavam, eles queriam estar à mesa juntos. O prazer deles era adorar o Senhor juntos. E o texto diz que, no finalzinho, que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Porque a igreja vivia o amor, porque a igreja praticava o amor, porque a igreja amava a Deus e amava o próximo. O texto diz que a cada dia Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Logo depois, e aí eu estou falando do capítulo 4 de Atos, logo depois há um outro milagre, por assim dizer, que é quando Pedro e João cura aquele coxo à entrada da porta formosa do templo. E aí a gente lê aquele texto. E ele diz assim, Pedro diz: oh, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Vai, pega a tua cama e anda. Aí nós temos o milagre da cura física. E aí eu estou só relembrando algumas coisas que eu já disse para você. Mas aí lembrei-me de uma palavra de um professor meu. ele diria, ele disse assim: qual dos dois milagres nós precisamos mais? O milagre da cura física ou o milagre da ressurreição da unidade? Qual dos dois milagres precisamos mais? E ele disse que a igreja não estava crescendo por causa dos milagres ou dos sinais que os apóstolos faziam, mas a igreja estava crescendo por causa da unidade, por causa do amor que os ligava, que os unia. Isso fazia da igreja uma igreja verdadeiramente. Então, o maior milagre que pode haver no contexto de uma igreja é o milagre da ressurreição, da vida em comunidade, da vida em amor. Isso é algo que está faltando e muito na igreja do nosso tempo. O que aconteceu? Por que essas coisas têm acontecido no nosso meio ou no meio evangélico? Por que às vezes a gente pensa que é possível ser igreja sem que haja a mutualidade? Como é possível ser igreja e não amar um ao outro? Se isso é assim, então é porque a gente acha possível amar o próximo sem amar a Deus, conforme, ao contrário de que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, quando o texto diz que se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como nós podemos amar a Deus a quem não vemos? Então nós precisamos refletir sobre o amor, nós precisamos refletir sobre a vida em comunidade, a vida em comunhão, a vida comunitária. Nós vamos iniciar, já iniciamos esse mês, no nosso grupo pequeno, 25 motivos para acabar com a crise da comunhão na igreja. E eu gostaria muito que todos os irmãos participassem dos grupos que nós temos exposto ali à porta. Ali você pode encontrar um grupo que você se identifique, mora perto da sua casa, enfim, um professor que você goste e você poderá participar. Mas o importante é que a igreja perceba a importância da mutualidade. A importância de nós vivermos uma vida em amor. Eu amo você, você me ama, nós nos amamos e a igreja se torna de fato uma, porque um só povo, um só coração, um só pensamento, que o amor cobre tudo. Conforme diz Bill Billman num livro que ele escreveu, o amor cobre tudo. E eu olho para esse texto aqui e é exatamente isso que Jesus ou que Pedro ou que João, através do Espírito Santo, nos transmite. Você, olhando o versículo 5, o texto diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. O que esse texto quer nos dizer, esse versículo quer nos dizer? Eu quero, para explicar, voltar ao tempo lá no Éden. Tudo ia à mais perfeita maravilha porque o mal não habitava o coração do homem. O mal não existia. E um dia Deus disse para Adão e Eva: vocês, de todas as árvores do jardim, você pode comer. Mas aquela árvore ali, a árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eu fico imaginando que Adão ficou lá pensando no seu coração: poxa, o conhecimento do bem e do mal deve ser algo interessante isso, deve ser algo sedutor. A curiosidade deve ter enchido o coração de Adão de maneira tal que ele consentiu e comeu daquele fruto que Deus disse: quando se não comam, se comerem, serão conhecedores do bem e do mal. Pois bem, o homem pecou, o homem comeu do fruto que Deus disse não, comeu, e aconteceu algo muito triste: o homem passou a conhecer o mal. Antigamente é tudo as mil maravilhas, amor, unidade, um só pensamento, um só coração, ninguém pensava mal de ninguém, estava tudo certo, estava tudo perfeito. Mas no momento em que o homem come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, já começa a ter um problema. já começa a olhar para si e já começa a ver o mal, conhecer o mal. E quando Deus chega, ele se esconde, porque entendiam que estavam nus e tinham que se esconder de Deus. Depois Adão e Eva, depois problemas de relacionamento, porque Eva disse assim, a mulher que tu, quando Deus pergunta, o que, que aconteceu? Ah, mulher que tu me destes, e a mulher, a serpente, aí já começou a briga entre Deus, ou o homem com a sua esposa, foi a primeira briga conjugal. Depois um irmão mata o outro, então o mal começou a entrar no mundo, e o mal causou um grande mal à vida da humanidade. O conhecimento do bem e do mal. Então o homem, a partir daí, começou ou teve que conviver com o conhecimento daquilo que é bom e aquilo que é ruim, e o viver com esse conhecimento traz um desconforto, um desassossego, algo mal, algo ruim no coração do homem, porque nós não fomos criados para o mal. Nós fomos criados para o bem. Logo, o mal faz mal e sempre fará mal à vida do homem, à alma humana. Muitas pessoas vivem e sofrem de problemas da alma por causa da maldade, do pecado que habita o coração do homem. Nós não fomos criados para isso. Muito embora o homem consiga viver entre o bem e o mal, o texto está querendo dizer que Deus, apesar de ser Deus, conhecedor do bem e do mal, ele é luz. Não há nada contraditório entre Deus e ele e o homem, ou aquilo que Deus fala e aquilo que Deus faz. O texto está afirmando que Deus é luz, nele não há treva alguma, isto é, a maldade não afetou Deus e jamais afetaria nosso Deus. Então Deus não vive nessa dificuldade entre o bem e o mal. Essa é uma coisa própria do ser humano. Deus não tem esse problema. Logo, nunca você vai ver e ouvir alguma coisa que venha de Deus que seja contraditória. Para Deus, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. E Deus vive, conhece, apesar de conhecer tudo isso, ele nunca se contraria, ele é incapaz de fazer aquilo que é mal, é incapaz de fazer aquilo que é ruim. Você e eu podemos não entender muitas vezes e achamos que Deus nos está punindo. Mas aí, às vezes, a gente vê que Deus disciplina quem ama, diz a palavra do Senhor. Logo, Deus é luz, nele não há treva alguma. É impossível que Deus cometa o mal. É impossível que Deus seja maldoso. É impossível que Deus seja contaminado pelo mal, porque Deus é Deus, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. E está bem claro, e a ilustração mais perfeita, quando o texto diz, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ele não pode ser contaminado pelo mal. Isso é o que diz o versículo 5. Agora, a partir do versículo 6, a gente vai pensar um pouquinho mais profundamente sobre essa afirmação do versículo 5. O texto diz assim, e agora é com a gente. Já sabemos que Deus é perfeito e maldade não se pode encontrar nele. Mas no versículo 6 diz, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que o texto está nos afirmando aqui a partir do versículo 6 é nada mais, nada menos de que se eu digo, tenho comunhão com Deus, naturalmente eu vou amar ao meu irmão. Se eu tenho comunhão com Deus, a vida em comunidade vai ser algo que é real. A vida em comunidade será algo que pode ser de fato vivenciado. O amor entre as pessoas é algo que pode ser visto e vivenciado e desfrutado entre os irmãos na igreja. Se eu, então, afirmo que tenho comunhão com ele, mas andamos nas trevas, e o andar nas trevas aqui é entender que eu posso ter comunhão com Deus, mas não necessariamente isso me obriga a ter comunhão com o próximo. Isso é impossível. O texto está dizendo aqui, mentimos e não praticamos a verdade. O texto está nos levando a pensar que algumas pessoas discordam de Deus. Quando Deus diz que se você tem comunhão com Ele, logo você tem comunhão com Deus. E aí você chega e diz, não, é possível ter comunhão com Deus sem, contudo, ter comunhão com o próximo. E aí o texto vem com o versículo 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, isto é, mas não amamos ao nosso irmão ou irmã, nós não vivemos essa comunhão, o texto diz, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos vivenciado nos últimos tempos a ideia de discordar de Deus na afirmação de que, se eu amo a Deus, eu tenho comunhão com o meu irmão. Mas se o texto diz, se eu tenho comunhão com ele, mas odeio o meu irmão, se eu tenho comunhão com ele, mas eu não consigo amar o meu irmão, o texto diz, mentimos. O texto afirma categoricamente, mentimos, não há verdade em nós. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, o que, que o texto diz? Temos comunhão uns com os outros. Então, o que o texto está mostrando aqui claramente é que as pessoas têm desenvolvido um evangelho que dá conta de que é possível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o próximo. E o texto diz, se você está fazendo isso, mentimos, você está mentindo. Não há verdade em nós. Nós precisamos concordar com Deus quando ele diz que nós devemos amar a ele acima de todas as coisas e amar o próximo como ele mesmo, isto é, ser luz como ele é luz. Versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, isto é, se discordamos de Deus, no sentido de que se eu amo a Deus, eu amo ao próximo, no sentido de que é possível viver uma vida em comunidade sem ter comunhão com Deus. O texto diz, versículo 7, se porém andarmos na luz, 8, diz assim, se afirmamos que estamos sem pecado, ou isto é, se discordarmos de Deus naquilo que ele afirmou, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido... Desculpa, até aqui, até o versículo 9. Se persistimos naquele pensamento de que é possível viver uma vida em comunidade, viver uma vida em unidade, como igreja, sermos luz, se dissermos que nós temos comunhão com Deus, mas temos problemas entre nós, não conseguimos amar um ao outro, não conseguimos viver em comunidade, em comunhão. O texto diz que mentimos e que não há verdade em nós. E se tal coisa acontece, se nós pecarmos, nós devemos ir a Deus e pedir o perdão a Deus. Porque ele diz, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O tempo todo, O texto está querendo nos ensinar que uma das coisas mais importantes na vida da igreja é o amor que é vivenciado entre os irmãos. Não é possível ser uma igreja propriamente, uma igreja conforme é a mente do nosso Deus, se não houver o amor mútuo, o perdão, a vida em comunidade. conforme aconteceu lá na igreja primeira, quando a gente lê lá em Atos capítulo 4, quando era um só coração, uma só alma, eles queriam só estar juntos. Mas aqui João está falando de pessoas que discordam disso. E ainda diz, não, nós não temos pecado, isto é, não, nós discordamos de Deus, muito embora não seja essa a palavra. Nós entendemos que é possível sermos igreja sem ter comunhão com o outro, sem convivermos um com o outro. O texto diz, isso está errado, você precisa se arrepender. O texto diz, se afirmamos que estamos sem pecado, que é, se discordamos de Deus, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí vem o conselho de João, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós refletirmos um pouco e procurarmos entender as coisas do jeito de Deus e nos arrependermos, ele é fiel para nos perdoar. Versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós continuamos a insistir que é possível, e o tempo todo o problema é esse, é possível viver uma vida em comunidade, sem ter comunhão com Deus, que é aquilo que Deus diz. E Deus é luz, nele não há treva alguma. E agora nós estamos dizendo aqui, pelo menos é o que o texto está querendo mostrando, é possível ser igreja e ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. É o que o texto está dizendo. Agora o texto diz, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Nós estamos dizendo, Deus, sinto muito, mas o Senhor mentiu, porque não é bem assim. Eu consigo ter comunhão contigo, mas não ter com meus irmãos. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. É impossível. O nosso Senhor está o tempo todo nos fazendo lembrar, nos fazendo perceber se nós, de fato, nós temos comunhão com Deus. A prova disso é que eu amo o meu irmão. E amar o meu irmão é desejar a ele o que eu desejo para mim. E isso vai fazer com que a igreja tenha unidade e não união, conforme já em outro tempo eu expliquei. Unidade, um só pensamento, uma só mente, uma só vontade, e a vontade é do fazer a vontade de Deus. Um só coração, diz o texto lá também, uma só alma. Um monte de gente que se convertia a cada dia, aquela quantidade enorme de pessoas que existia ali na igreja, e o texto diz, logo depois, era uma só mente e um só coração. Todos se curvavam diante da vontade do Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. E se amavam mutuamente. Queriam sempre, como disse antes, estar juntas. Queriam participar das orações, do partir do pão. Queriam participar dos ensinos dos apóstolos juntos. E o texto diz, e muitos sinais aconteciam no meio deles. Muitas vezes não acontecem os sinais do Senhor no nosso meio, porque nós não vivemos em unidade, nós não vivemos em amor. Nós queremos ser igreja e dizemos que amamos a Deus, mas nós dizemos lá no nosso coração, eu amo a Deus, mas eu não amo muito meus irmãos, não. Impossível, é o que o texto está dizendo. E só não é impossível, mas também como? O texto diz, você está chamando Deus de mentiroso. Uma coisa é você mentir, outra coisa é você enganar você mesmo, e a outra coisa é, você está chamando Deus de mentiroso quando você acha que é possível ter uma vida em comunidade, uma vida como igreja, e não amar seu irmão, não perdoar seu irmão. Depois o texto, no capítulo 2, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ele está fazendo isso com muito amor. Ó, eu gostaria que vocês entendessem isso como sendo a realidade, mas eu estou falando isso para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo, de todo mundo. Agora o texto diz, é como se João estivesse dizendo, olha, se arrependam, se vocês pensam dessa forma, mudem a maneira de vocês pensarem, porque não é possível ter uma vida em comunidade sem que haja uma vida, ter uma vida em comunhão com Deus sem que haja uma vida em comunidade, é a palavra do Senhor. Aí depois, você vai perceber que ele parece que muda o foco no versículo 3 do capítulo 2, mas ele continua falando do mesmo assunto. Ele diz assim no versículo 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Vamos falar de mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? Sim? Vamos lá. Amar? O maior de todos os mandamentos, amar ao Senhor teu Deus de todas as... acima de todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E depois ele dizia, o segundo mandamento semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso o versículo 3 diz, sabemos que conhecemos, que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. João ainda está falando da relação do homem com Deus que vai repercutir na relação do homem com o seu próximo. Quero dizer, com a mutualidade, com o amor, que é o vínculo da paz. Mas se alguém obedece a sua palavra, versículo 5, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se eu afirmo, eu permaneço em Jesus, eu vou obedecê-lo, sobretudo no mandamento de amar a Deus acima de tudo, que é o que ele fez aqui na forma humana, e ao próximo como a si mesmo. Ele deu a vida pelo próximo, pelo homem, por mim, por você. Aquele que afirma que permanece nele, se eu afirmo, eu permaneço em Jesus, então, o texto diz, então você deve andar como ele andou. E o tempo do nosso Senhor aqui, nesse mundo, foi um tempo em que ele ensinou. O que ele ensinou? O que é o amor? Os homens o castigaram, o mataram, mas o momento para mim mais profundo, um deles, foi quando Jesus, na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa esses homens, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, e de fato não sabiam. Mas se fosse eu ali na cruz, morrendo por um grupo de pessoas lá, e as pessoas ainda zombando de mim, aliás, me matando, eu ia amaldiçoar, isso numa linguagem bem humana, né? Nós. Mas o nosso Senhor teve a capacidade de perdoar aqueles que zombaram, que cuspiram, que bateram, que o crucificaram, que o estavam matando. Ele perdoa aquelas pessoas, porque ele os amava. E essa é uma expressão que coloca claro para todos nós aqui, que se nós obedecemos a Deus, então andamos como ele andou. Nós temos sido homens e mulheres que têm demonstrado nosso amor pelo nosso irmão. Quando alguém faz alguma coisa contra você, que você não gosta, você tem perdoado. Você pode dizer no seu coração que ama os seus irmãos, que ama as pessoas, apesar delas terem ofendido você, apesar de terem caluniado você, apesar de terem feito você passar por situações desagradáveis. no contexto da igreja, o perdão, o amor, foi o que Jesus ministrou. E ele andou assim. O que Jesus ensinou foi a amar. E ele o fez muito bem. Estava ali no meio, como a gente falou aqui no simpósio de liderança, no meio daqueles discípulos. Um era traidor, outro além de traidor, subtraía os recursos do grupo apostólico. Outro, ele sabia que ia negar. Outro, ele sabia que não acreditava muito, que era incrédulo. E são 12, cada um tem a sua característica, mas ainda assim Jesus viveu no meio daquele grupo e ele amou a cada um deles. Se nós dizemos que obedecemos a Deus, então nós o mostramos através da obediência e andamos, portanto, como Jesus andou. Fazemos aquilo que ele fez durante o tempo que ele aqui permaneceu. Versículo 7. Amados, e aí eu acho interessante aqui. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O que que ele está dizendo aqui? Meus irmãos, eu não estou trazendo para você um mandamento novo. Eu estou trazendo para você um mandamento já antigo. Mas logo depois diz, mas eu estou trazendo para você um mandamento novo. Por que que ele coloca dessa forma, diz que o mandamento é velho e depois diz que o mandamento do amor é um mandamento novo? Porque as pessoas têm uma facilidade muito grande em esquecer essa realidade do amor, da aplicabilidade do amor. Então, para muita gente que está na igreja há muito tempo, às vezes, embora saibam do mandamento, esqueceram-se dele. Então, para muitas pessoas, muito embora isso que eu esteja falando aqui é uma coisa antiga, para quem não pratica é uma coisa nova. Então, uma coisa que é velha é nova ao mesmo tempo, para muita gente. É velha, mas a gente não faz, então é nova. Porque se fizéssemos, não seria velha. Então, eu estou trazendo para vocês um mandamento, não estou trazendo para vocês um mandamento velho, novo, eu estou trazendo um antigo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, agora eu estou trazendo esse mandamento novo. Aliás, o mandamento é velho ou é novo? O mandamento é o mesmo. As pessoas é que se esqueceram dele e, para algumas delas, o mandamento do amor era uma coisa nova. E eu imagino que, para muitos de nós, o mandamento do amor é uma coisa nova, apesar de ser uma coisa já velha. Por quê? Porque eu não consigo colocar em prática isso. Eu não consigo andar como Jesus andou. Eu posso afirmar que isso é uma novidade mesmo depois do nosso Senhor ter dito ao tempo todo. Porque uma das coisas que não caracterizam a igreja de Cristo Jesus, aí eu falo do modo geral, é o amor. A igreja de Cristo Jesus não é conhecida pelo amor hoje. É? Não. Não é conhecida pelo amor. Então é uma novidade. Porque eu acho, no meu coração, que é possível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com meu irmão. Então, o mandamento do amor é, de fato, uma novidade, apesar do mandamento ser velho, apesar de já sabermos dele há muito tempo, mas nós não o aplicamos à nossa própria vida. Por isso é que João insiste nisso. Ó, esse mandamento é velho, mas eu estou trazendo um mandamento novo para que vocês se relembrem do que é que é ser, do que é que significa andar na luz. Porque o texto diz, pois as trevas já estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma, versículo 9, estar na luz, mas odeia seu irmão, porque até então, desde que a gente começou o capítulo 2, parece que a ideia de amar o irmão desapareceu. Mas agora aqui você vê que a ideia retorna, isto é, você percebe que o texto se está tratando da mesma questão e não de um outro assunto. Versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. O texto volta a falar sobre a questão principal, a questão central, que é o amor ao irmão. Não dá para, como o texto diz, andar na luz, não dá para obedecer a Deus e odiar o seu irmão. E quanto a essa palavra odiar e amar, e eu percebo que as pessoas procuram até um meio termo. Qual é o antônimo de amor? Aí eu pergunto para você, qual é? O antônimo. É ódio. Aí, mais alguém diz, não, é a indiferença. Indiferença e ódio não é a mesma coisa? Não, é a... Aí começa a arrumar um meio termo. Mas na palavra de Deus só há duas palavras. Ou eu amo, ou eu odeio. Se eu não consigo conviver bem com o irmão Irineu, é porque eu odeio o irmão Irineu. Aliás, eu podia fazer isso, porque ele me ameaçou colocar na internet eu vestido com a camisa do Santos, um palmeirense como eu. E aí eu não sei se eu amo ou se eu odeio. Mas ele não vai pôr, eu vou continuar amando o irmão Irineu. Mas me ameaçou, ameaçar o pastor, isso é terrível. E olha que eu fiz uma coisa assim, pô, os irmãos são santistas, eu vou colocar a camisa do Santos, e coloquei, seu João. Coloquei, mas eu torci para o Santos, muito embora, e o sujeito me ameaçou. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, o amor, não é possível dizer, amo meu irmão, ou amo a Deus e não odiar. E se eu não amo, eu odeio a palavra oposta, o antônimo, não é... E não tem jeitinho, é ou ama ou odeia. Então, se você não consegue olhar nos olhos daquele irmão porque ele lhe causou mal, se você não quer falar com ele, é porque você odeia o seu irmão. Porque se você amar, você vai ter uma relação profunda e íntima, e, apesar de tudo. Logo, o texto está nos dizendo aqui, volta a partir do versículo 9, a falar novamente a respeito do amor, porque a obediência está diretamente ligada ao amor. Depois, a gente vai para o versículo 12 em diante, e o texto diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Tanto quando João fala filhinhos, depois ele fala pais, depois ele fala jovens. Eu li num comentário do Russell Shedd que aqui nós não estamos tratando de cronologia, mas de desenvolvimento espiritual. Isto é, quando ele fala filhinhos, ele está se referindo àqueles que estão se convertendo, ou que se converteram recentemente. Ele diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, ele fala para aqueles que já têm mais tempo na igreja, aqueles que são adultos, maduros. Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Depois ele se refere aos jovens, aqueles que já passaram da idade do início e estão caminhando para a maturidade e têm, portanto, a força, a vitalidade. O texto diz aqui, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E depois, a partir do versículo 14, parece-me que ele reforça o que ele disse antes. Ele diz, filhinhos, eu lhes escrevi, agora ele usa o verbo no pretérito. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. E aí então o que João faz? Ele chama a igreja em todas as suas faixas etárias espirituais e aconselha os mais novos, os que estão desenvolvendo e os mais antigos, e dizem a ele: olha, filhos, filhinhos, permaneçam no amor. Entendam que se você ama a Deus, então você ama ao seu irmão. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo. E isso vai garantir uma vida de comunidade. Uma vida onde o problema do meu irmão é o meu problema. Uma vida onde, de comunidade, onde a alegria do irmão é a minha alegria. Vai ser um grupo onde eu vou querer estar junto sempre. Onde eu vou querer compartilhar das minhas vitórias. E onde eu vou querer conversar sobre as minhas dificuldades. Vai ser um grupo onde eu vou querer discutir as verdades do Senhor. Vai ser um grupo onde eu ensino a você aquilo que eu aprendi e você ensina para mim aquilo que você aprendeu. Vai ser um grupo que, conforme o texto diz, que terá um só coração e uma só mente. Vai ser um grupo onde você vai chegar, você vai querer ficar, porque ali é um lugar onde há amor. E onde há amor, há cura. Onde há amor, há perdão. Onde há amor, há restauração. Onde há amor, é o lugar onde nós queremos ficar. Na verdade, o que falta é nós termos um lugar onde haja de fato amor. Uma vez, eu assisti uma reportagem, alguém entrevistando o ator Estênio Garcia. E ele dizia assim, eu não me lembro o conteúdo todo da entrevista, mas ele disse: olha, eu sinto muita falta de amor, de amar e ser amado. Eu acho que isso é o que mais faz falta na gente, a se sentir amado, amar. Quem que não gosta de se sentir amado aqui? Todos gostam, né? Não é verdade? Quem que não gosta de ouvir assim: eu te amo? Ou se de ouvir, se não for ouvir, pelo menos sentir. Você não gosta de se sentir amado? Você quer se sentir melhor ainda? Ame. Ame. Porque mais excelente, e eu já experimentei na minha vida, melhor do que se sentir amado é você amar. Você já passou por essa experiência? Concorda comigo, irmão? Quando você ama, você tem prazer em fazer aquilo por aquele irmão, aquela irmã. Parece que um negócio bom flui de dentro de você que você não tem explicação. É disso que o Senhor está falando. Agora, se isso lhe parece estranho, então devo afirmar que isso é resultado de um relacionamento ruim entre você e Deus. Mas se isso lhe parece bom, é porque eu creio que você tem um bom relacionamento com Deus. Por isso que ter comunhão é uma coisa boa. Por isso que eu posso dizer: eu amo meus irmãos, cada um de vocês. Quando eu vou viajar, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá quase uns 20 dias, né? Não via ninguém daqui, não falava com ninguém. Aí eu pensava: o que que eu quero? Eu quero é ir lá para a minha igreja, ver os meus irmãos, acabar o culto, tomar café lá com eles, ficar discutindo de futebol lá com o Rubão e aquela coisa toda. Eu quero estar com meus irmãos. Ouvi seu João ficar buzinando no meu ouvido, tirando onda do meu time. É o que eu gosto. E meus filhos, eu estou de férias, se eu vier para a igreja eu trabalho, né? Então, pastor, aí eu vou para outra igreja. Mas a molecada não quer saber de ir para outra igreja, não. Tá? Eu vou para a minha igreja, pai. O senhor vai para o senhor quiser. Eu vou para a minha. Eles querem estar aqui. É isso que, disso que nós estamos falando. A igreja deveria ser o lugar onde todos nós gostaríamos e muito de ficar, porque estaríamos juntos, porque o amor que nos une nos faria bem se estivéssemos juntos. Meus irmãos e irmãs, se o texto todo o tempo quer dizer que se isso não acontece é porque alguma coisa está errada entre eu e Deus, que se estiver certo, então isso vai ser comum entre nós. E aí você diz, ah, mas isso é um assunto tão... Esse é um dos assuntos mais significativos, mais importantes. Isso pode fazer de uma igreja ou fazer de uma igreja um clube. E eu não gostaria de participar de um clube, mas de uma igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.